Jesus louvando, porque ele é quem me anima. Papai do céu, dai-me o teu poder. Sou uma criancinha, tão pequenininha, mas eu quero obedecer. Papai do céu, já falou, se eu obedecer, para o céu cantando.